Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos no nosso terceiro áudio, ministração sobre o pecado e arrependimento. Como eu vinha falando no áudio anterior, Deus, Ele quer te mostrar tantas coisas, mas existe, infelizmente, coisas na sua vida que o Senhor, Ele ainda quer tirar, o Senhor ainda quer resgatar, e o Senhor ainda quer te mostrar. Há coisas que o Senhor quer te revelar, mas Ele precisa tirar coisas da sua vida ainda. Ele precisa fazer uma limpeza na sua vida ainda. Olha, queridos, para cada vez que o pecado ele se aproxima de nós, cada vez que o pecado se aproximar de nós, nós vamos ver o Senhor indo embora. Você sabe por quê? Porque o caráter de Deus ele não bate com o pecado. Você parou para pensar quando Jesus ele estava ali na cruz, quando ele falou com Deus: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Elohim, Elohim. Você sabe por que Deus ele não deu as mãos para Jesus e não o livrou como o soldado diz? Se tu és filho de Deus, por que tu não desces daí? Jesus naquela cruz, ele tomou sobre si todos os pecados. Todos os pecados da humanidade. Ele tinha um plano. Você sabe qual foi o primeiro milagre de Deus? Qual foi a primeira criação de Deus? Foi Jesus. O seu único filho. E eu não vou muito para essa história porque a gente vai pular do assunto, mas Deus, ele teve um plano para a vida de Jesus, assim como ele tem para a nossa vida. Mas ele fez a maior loucura de amor, dando o seu único filho por nós. Quais são as loucuras que você tem feito por Jesus na sua vida? Quero que você reflita nisso. Então Jesus tomou sobre si todos os pecados. Deus ele não poderia de forma alguma se aproximar do Filho, porque Deus ele não pode se aproximar do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não pode se aproximar do pecado. O caráter de Deus ele não bate com o pecado. Você sabe o que Deus diz em Ezequiel 36:17? Abra sua Bíblia. Ezequiel 36:17 diz assim: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher que em sua menstruação tal era o seu caminho perante a mim. Olha que loucura! Para Deus, o pecado, ele é como um ciclo menstrual, ele é como a menstruação, mulher. Você, mulher, que está ouvindo. Homens estão ouvindo, mas olha essa atenção, olha o que Deus chega a falar. Para Deus, o pecado, ele é como o ciclo menstrual da mulher. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher, ela vive mais que o homem porque ela menstrua. Você sabe o que sai da menstruação da mulher? Sai tudo exatamente o que poderia levar a mulher a óbito. Sai todas as impurezas da mulher. Elas saem nesse momento da menstruação, né? Então, ele não pode se coligar ao pecado. Ele não tem parte com o pecado, de forma alguma. Então, imagine como Deus, ele vê os nossos erros. Você imagina, nós somos pecadores, nós pecamos todo dia. Você imagina como Deus olha isso, né? Porque Deus, a palavra de Deus mostra, ele vê dessa forma. Amém? E o outro maior motivo que nós temos que entender é que o pecado, ele é o responsável por todo o nosso insucesso, por tudo que acontece de ruim, por tudo que acontece em nossa vida, absolutamente tudo. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite que ainda estão em pecado. É como eu falei, há coisas que o Senhor quer liberar em sua vida, há coisas que o Senhor quer te abençoar. Talvez o Senhor não tenha restaurado o teu casamento ainda porque você está em algum pecado. Talvez Deus não deu aquilo que você te pediu porque você está em algum pecado. Deus grandes coisas quer fazer na sua vida. Mas Ele também é educado. Amém? E só tem um problema em meio a tudo isso. Sabe o que eu percebo? Nós não ficamos tristes com o que acontece, e sim com as consequências. Olha, vou te dar um exemplo. A gente fica triste com o divórcio, mas nós não ficamos tristes com a traição, que é um pecado, e aconteceu. Nós não ficamos tristes com o ciúme, mas com o que ele pode causar. Nós ficamos tristes com a ira, mas com o que ela pode causar. A gente fica sempre triste com o resultado, mas não com o pecado em si. A gente não fica triste com a preguiça. A gente fica triste porque nós não passamos no concurso, mas você não se preocupou em estudar para aquilo por conta da preguiça, que é um pecado. Né? Como é que você ia passar se você não estudou? Né? Mas eu não importo com o pecado da preguiça, eu acabo me importando porque eu não passei. Então, só para você ter uma ideia, a gente não se importa com o pecado em si, a gente se importa com o que ele causou. É isso que nós temos que atentar. A gente se importa com a falta de dinheiro, não se importa, mas a gente não se importa com a sonegação dos dízimos, com a sonegação das ofertas. A gente não se importa com os desperdícios, com os gastos desordenados. Nós ficamos muito tristes com a depressão, mas a gente não se importa de não ler a Bíblia, de não orar, de não fazer a vontade de Deus. Eu quero que você atente nesses pontos e reflita como é que está a sua vida hoje. Você precisa de uma vida de oração, você precisa de uma vida regrada ao Senhor. E é aí que as pessoas confundem sobre a diferença entre o pecado e o problema. Ah, e o que é pecado? O que é problema? O pecado é você desobedecer a ordem de Deus. O problema é a consequência ruim que o pecado faz. E isso tem destruído as pessoas de uma forma, assim, superior, grande, que eu não tenho nem palavras para falar. Né? Aí a gente vê as pessoas entender as igrejas aí como grandes centros de não ter realmente para onde ir mais. Né? Por conta de tantos problemas. Né? E não é problema, gente. O problema é o pecado. Coisas ruins acontecem na vida por conta do pecado. As raízes de todos os problemas é por causa dos pecados. Amém? Por exemplo, eu vou falar aqui. Nós temos que parar de ver TV a cabo. Na verdade, TV a gato. Quantas pessoas hoje tem em casa? Uma pessoa chega e fala do vizinho, conseguiu um esquema legal. Uma TV a cabo aqui, que um aparelho que corta todo o sinal. Pô, olha, legal. Gente crente fazendo isso. Aí depois não pergunta por quê. Deus não deixa de permitir as coisas na vida. Meninas, o pecado ele é terrível. Enquanto Jesus está falando com o crente aqui, enquanto a gente não entender que quando o pecado entra numa vida e destrói, nós não vamos conseguir ter uma vida com Deus. O pecado ele é hediondo. Nós não vamos conseguir o propósito que Deus tem. Você fala assim: ah, Jesus, eu quero saber meu chamado. Ai, Senhor, minha vida, o que, que eu faço? Eu quero te servir, eu quero lavar na tua casa. Se você estiver no pecado, Deus não vai te mostrar. Jesus é misericordioso. Eu não estou sendo taxativa aqui de forma alguma. Mas você não consegue ter e nem cumprir os propósitos de Deus. Você não consegue ter amor. Você não consegue ter paz. Nós estamos falando de uma campanha resgatando o primeiro amor. Para você voltar para os caminhos, o Senhor tem que ter arrependimento dos seus pecados. Eu quero te mostrar um texto na Bíblia. Na verdade, eu acho um dos mais chocantes. Sobre o que o pecado produz na vida de uma pessoa. E a gente vai para o livro de 1 Samuel 15, no próximo áudio. Amém? Já abra sua Bíblia aí.